Estou na linha neste momento com o vereador João Miranda, aqui da cidade de Foz do Iguaçu. Bom dia, vereador. Bom dia aos ouvintes da RCI de Foz do Iguaçu. Mando um abraço a todos os ouvintes aí. Hoje deve entrar, né, em votação ali na Câmara Municipal, daqui a pouquinho, a partir das 9 horas, um projeto de sua autoria, que é aquele texto, né, o projeto que prevê limites, tempos máximos para espera no atendimento à rede pública de saúde do município. Qual que é a perspectiva de aprovação dessa matéria? Sim, com certeza a perspectiva de aprovação já passou pela primeira discussão, foi aprovado, e agora hoje se encerra a segunda discussão na aprovação do PL 131/2017. Esse é um projeto de minha autoria que disponibiliza o tempo máximo de filas na rede do Sistema Único de Saúde de Foz do Iguaçu. Agora, isso teve muita discussão, foi assunto, né, de muita discussão na Câmara Municipal. Foram feitas algumas modificações, inclusive nessa tramitação na casa, aí, quanto ao texto original apresentado? Sim, foi modificado, teve uma emenda que modificativa de um tempo de prazo máximo para que eles possam realmente estar efetivando e oficializando realmente o projeto da forma que foi pedido dentro do projeto, que seriam os dias e os meses para que sejam cumpridos pela Secretaria de Saúde. E isso foi modificado ao pedido da Secretaria própria, né? Por 12 meses para que eles se adequassem dentro da Secretaria de Saúde nessas bases aonde que nós estamos pedindo o tempo máximo de filas dentro do Sistema Único, que é em Foz do Iguaçu. Ou seja, um prazo de um ano, né, para que a Secretaria comece a cumprir os dispositivos do projeto. Enfim, se aprovado agora, então, a partir aí de junho, julho do ano que vem, esse projeto começaria efetivamente a valer na prática? Com certeza, e esse tempo é um tempo máximo para que eles possam estar se adequando dentro do projeto para que seja cumprido. E o projeto sendo cumprido, o projeto vindo daqui a um ano, nós estaremos fiscalizando para que isso seja cumprido em cima da regra, porque é para a população de Foz do Iguaçu, é para as pessoas que precisam realmente do Sistema Único. E muitas vezes ficam numa fila por 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E com esse projeto, as pessoas vão saber que dia, quando e que mês que eles vão estar consultando ou fazendo uma cirurgia eletiva. É até interessante a gente detalhar aqui para os nossos ouvintes o que é que diz o conteúdo dessa lei. Porque, por exemplo, são estabelecidos prazos máximos aí para atendimento em consultas, em exames, em cirurgias. Como é que ficou definido tudo isso? 15 dias para exames médicos, 30 dias para consultas e 60 dias para cirurgias eletivas. E 3 dias para consulta para idosos, para pessoas portadoras de necessidades especiais e gestantes. Esses são 3 dias para que eles possam ser realmente atendidos nesse tempo hábil de 3 dias. Tá? Então, esse projeto vai ao encontro da população de Foz do Iguaçu, aquelas pessoas que estão sofrendo, aquelas pessoas que não têm uma habilidade de chegar até alguém para que possa estar fazendo isso por eles. E, assim, com o projeto, ele vai ter uma sustentação, vai ter algo que é a lei que pode ser cumprida, que deve ser cumprida com relação a essa pessoa. Então, esse projeto, a gente analisou muito bem, de tantas e tantas reclamações que a gente teve dentro do Sistema Único de Saúde, por tempo de demora de fila, tempo de demora de cirurgia, tempo de demora de consulta, tempo de demora de exames, e por isso que me veio se colocar à disposição da população com relação a esse projeto. E como é que vai ser feita até a fiscalização? Porque, enfim, havendo descumprimento, digamos, dos prazos, como é que vai ser feito esse monitoramento e também que tipo de punição pode ser aplicada? As punições, ela vem através da própria secretaria e, com relação ao projeto, quem vai mais estar fiscalizando somos os nossos vereadores, né? Eu, principalmente, o autor do projeto de lei, e também os outros vereadores que aí se encontram na Casa de Leis. Estou conversando aqui com o vereador João Miranda, ele que também foi o autor, né, do relatório do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, que prevê suspensão de 30 dias para a vereadora Nancy, naquele caso do atestado, né, que já mencionamos aí no início do programa. É a previsão, vereadora, de que esse assunto seja votado, está incluído na pauta de hoje, inclusive da Câmara, né? Exatamente, hoje está incluído também esse projeto de resolução, e para que seja acatado aí pela plenária, né? No plenário da casa, para que hoje nós saramos esse processo aí. E muita gente, a gente acompanhou aqui através das redes sociais também, muita gente questionando o porquê, né, de suspensão de 30 dias, quando até algumas pessoas pregavam alguma punição mais dura, mais pesada. O que é que embasou justamente esse pedido de suspensão de 30 dias? O meu embasamento é da seguinte forma. Na realidade, houve um deslize da própria parte da vereadora e também ela não deu um dolo no erário que pudesse nós termos cumprido mais algo maior. E eu vejo da seguinte forma, que são os análises, da mesma forma que eu posso estar julgando hoje, amanhã eu posso também ser julgado ou julgar qualquer um dentro da casa. Então, nós tomamos uma solenidade, nós podemos ter dado de um dia a 30 ou de 30 a 60, 90 até 180 dias. Mas, o meu levantamento de todas as questões, eu previ que 30 dias seria um tempo máximo de afastamento, que ela não tenha o recebimento do seu próprio salário, para que ela lesou uma sessão ordinária e aí ela já devolveu também o valor e o valor também desses 30 dias também ela não recebe. Lembrando também que esse assunto, né, está em andamento aí no Ministério Público, né, que anunciou a abertura de duas ações sobre esta questão, nesta denúncia contra a vereadora Nancy Rafael Andreola. Eu agradeço aqui ao vereador João Miranda pela participação na RCI nesta manhã. Muito obrigado.